Ah, ok, 1980, grato, controle. Até o regresso. Utilizado, iniciando 05, chama táxi. Gente, passa no azul, inicia, vai chamar pro táxi, com 777. Botão 3191 na escuta? Positivo. A mesma coordenação após a passagem do Embraer da Azul ingressando no pátio, a retaguarda está autorizada, iniciando 612, chama táxi. Após o azul, autorizado 612, Otan 3191. Torre Salvador, boa. Toti Azul 4207, quanto espera no zero, pronto. Papá, Mike Gillette Romeu. Mike Juliette Romeo 500 para as condições visuais, corredor Axé. Corredor Axé, 500 pés, condições visuais, Romeo. Aleluia, Gamberoni voando. Iba! Fala, meu abraço. Abraço. O hotel Serra Charles, na escuta? Receptar 330, é preferencial decolar com proa norte, da 17? Gente, vai ser coordenado com o controle de Salvador. Livre acionamento, aguardando cópia, hotel Serra Charles. Meu Lima Charlie Alfa na escuta pra cópia. O Azul 4207 decolou de Salvador ao 04, controle 198, bom voo, boa tarde. 198, boa tarde, 4207. Informá-lo, tem frequência livre até o regresso. Frequência livre, Alfa, controle, boa tarde, Azul 4207, passando 1500 ao 360, perfil da Adael. Azul 4207, contato radar na decolagem, soa para nível 360, sai da Adael. 360, Adael, 4207. Então, 500 pés via linha do litoral sul, 0137, confirme o POB. A dúzia a bordo, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora, 1895, o ajuste no 0-5, tem um bom voo, hotel Serra Charles. Para o táxi, o gol 1777, está com 166, 2h20, alternando com o fim. Gol no 777, autorizado táxi, direita, Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-5, bom voo. Sim, direita, Juliette Alfa, na ponto de espera com a torre, gol 777, obrigado. Hotel Golf Serra, desça para 1000 pés em condições visuais. Caso não tenha condições, informe ao controle. Está em condições visuais, Vitor Marcelo, Oscar Golf Serra. Ok, descendo para 1000 pés, Oscar Golf de Serra. 1-2-3, quilo que é de Serra. Serra Mike Fox Center, Oscar Golf de Serra irá prosseguir para Salvador? Afirmativo, para a pista 107. Já estamos aqui a... agora a 7 milhas da rotatória. Sim, desce para meu pé, prossiga para a final da pista 107, aguardando transferência. Oscar Golf Sierra. Pode ele sair, amigo? Tchau, Alfa, na escuta para cópia. Quilo Quebec Serra, boa tarde, está livre acionamento, chame táxi. Para o táxi, o TAN 3191, estamos com 224 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. 3191, autorizado Juliette, Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 0, no 5, bom voo. Sim, Juliette, Alfa, ponto de espera, torre 1895, 1015 no ajuste, boa. Boa tarde, Gol 777. Gol 777, boa tarde, está autorizada a linha decolada 10, vento é 10 graus, uma dezena de nós. Sente a linha decolada 10, Gol 777. 105. Aqui pro TAN 3216, desceu 050, na chegada da Mário, 10, 15, 3216. Só o 710 para mil pés. Mike Fox, mantenha 1.500 pés, tem condições? Afirmativo, então. Ok, 1.500 pés, mantenha o seu número 2 na aproximação. O tráfego precede é um Charlie 208, com um ground speed de 1.60 nós, para a pista 107. Sente, estou na guarda dele. Controle, papapá, Mike, Juliette Romeu. Oscar Golf Serra, chame 2118, decimal 62 para o ingresso no circuito de tráfego. Corrijo, 2118.95. 1895, Oscar Golf Serra agradece a cooperação do controle. Irmã Charlie Alfa está pronto para início do ataque. Só mais 20 segundos, seu cópia. Irmã Charlie Alfa. Irmã Charlie Alfa. Prossiga, Max Juliette Romeu. Está na vertical do parque de Bitoaçu, está autorizado para o da Mata Escura. A proa é a 320. Autorizado, 320, Max Juliette Romeu, mantendo-se em condições visuais 500 pés. Condições visuais 500 pés, Romeu. Serra Mike Fox, prossiga para a final 17 e chame torre 118, decimal 95, para o ingresso circuito de tráfego. Tem que mandar a torre agora, obrigado, até daqui a pouco. Muito bom dia, Salvador. Esse é o passarelo 2230, com informação no Vanguard. Passarelo 2230, acione a identificação, chegada a mão, desse mantém o 060. Ajuste de última, entrou no 0, no 5. Com 1015, 0, 6000 vai descer. Passarelo 2230. Para ingresso, hotel Serra Charlie. 00 nós. Está reduzindo para 180, ok? Gente. 098, obrigado, 77. Corrijo, número 3 na aproximação. Redução para 250 nós, passarei 2230. Redução 250 nós, passarei 2230. TAN 3216, voe na proa da posição ITAP. Direto ITAP, 3216. Controle Gol 1270, cruzando 200. Confere Gol 1270, chame agora o centro Recife na frequência. 1251, alterna no 3325. 251, 3325, grado A. 190, após a decolagem, curva direita, corredor axé, controle 198, transponde 0271. E Machado Alfa. Cotejamento correto, qual o POB? 03. Cliente 03, já acionado, confirmando decolagem da táxi da interseção Delta. Afirmativo. Autorizado iniciar o táxi, na Taxway Delta vai manter a posição no ponto de espera e chamar a torre 118 decimal 95, o ajuste no 0 no 5, bom voo, Lima Charlie Alfa. Lima Charlie Alfa. 2230, passa a man acima de uma centena. Afirmativo, está autorizado. Obrigado, reduzindo 250 mais. Mike Fox, faça um 360 curto pela sua esquerda, agilizando a medida possível, pode vir interceptando o final da 7. Webjet 5728, controle. Prossiga. Tráfego na posição 12 horas, 5 milhas. Vai helicóptero a 500 pés, Romeu 44. Ciente do tráfego, temos de gás, 5728. Juno 91, decolou de Salvador ao Juno 2, controle em 198, boa tarde. 198, muito obrigado, boa tarde, bom serviço. Oscar Golf Sierra no solo ao Juno 2, agiliza o táxi para o pátio 5 e ao estacionar a frequência livre, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Sente. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 31, o avião decolou na sua escuta na Daion. A possibilidade pro adiante da Daion. OTAN 3191, mantém o perfil da saída, contato radar da colagem, sub mantém o nível 340, na escuta do controle. Gente, manterá o perfil da saída, 3191. Seguir pro pouso, Serra Night Fox, senhor. Afirmativo, pode prosseguir aguardando apenas a liberação da pista. O vento 120 graus, 12 de nós, 1015 altímetros. Sierra Mike Charlie, Sierra Mike Fox, perdão. Mike Fox. Então, aí, Salvador, Papai Romeu, Lima Charlie Alfa, na ponte espera da Delta, pronta. Lima Charlie Alfa, decola de imediato, confirma. Afirmativo. Lima Charlie Alfa, está livre aliás, decolar de imediato a partir da Delta. O vento é 110 graus, 1 dezena de nós, 1015 altímetros. Lima Charlie Alfa. Então, Serra Charlie decolou de Salvador ao Juno 3, controle 198, bom voo, boa tarde. 198, boa tarde, tchau. 2 Salvador, muito boa tarde, Webjet 5728, baixa travado, 2 milhas externas. 5728, boa tarde, mantém a aproximação, aguarde a liberação da pista para o pouso. Vamos criar uma aeronave de pelo ponte, um Cessna, a 2 milhas da cabeceira no 7, vai pousar na Euro 7 antes do senhor, ok? Positivo, está completamente reduzido com mínima. Aproximação, aguarda na liberação de pista. Sierra Mike Fox, livre pouso 97, o vento é 100 graus, 1 dezena de nós, QNH 1015. Sente, Mike Fox. Aquilo que vai ser, mantém a posição, aguarde para o ingresso. Ações visuais, linha do litoral, informe visual. Formará visual, farol da marcha. Afirmativo. Controle Salvador, trip 5240, seguinte informação 90. Trip 5240, ação de educação, chegada a Mari, desse mantém o 060, ajuste de altímetro 0015. Gente, desce para o 060, ação de educação, seguinte. Nossa rede 2230, vetor radar para sequenciamento. Curva à esquerda, proa 090, limite voa nesta proa por 10 milhas. 090, nessa proa 10 milhas e está mantendo 220, mas 2230. 216, desça para 2 mil pés, ajuste altímetro 10015 e forma final do procedimento ILS X-Ray. Aqui, LS X-Ray 2000, forma estabilizada em 15, 316. Confirme a velocidade de cada, TAM 3216. 210, 316. Sente. Lima Charlie Alfa, controle. Do oeste de aproximação da 35. Autorizado após o cruzamento, chame o controle 198, bom voo e até a próxima, Lima Charlie Alfa. Lima Charlie Alfa, até a próxima. Até a próxima, até a volta. Boa, Lagoa Serra, Mike Fox. Charlie Alfa. Lima Charlie Alfa, 1000 pés, condições visuais, corredor axé, na escuta do controle. Informe através do farol da barra. Lima Charlie Alfa. Passarei 2230, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 10015 para interceptar o localizador, curva direita, proa 1055, forma estabilizado. Ok, descendo 3000 pés, 1015, 1055 é a proa para interceptar, reportaremos do localizador. Salvador, Índia 90 Alfa, ingressou no 2 Interlagos, a 7 de Salvador. 7, na escuta do controle. Continua a direto do rotatório? Sim, pode ir. Solo 18, Olivrar à direita, chama o solo 721 desse 19, e tenha uma boa tarde. Olivrão 219, boa tarde. Bono 777, chama o centro Recife na frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado, 777. À direita, corredor axé, controle 119, décima 8, aciona 0160, Vitorinho Juliette. Bono 18, controle 198, por voo até o regresso. 198 até a volta, Canex Air. Na torre 11895, qual é o POB? Pés, condições visuais, corredor axé, na escuta do controle. Vamos através de farol da barra. Vamos aí, através de farol da barra, como é que está? A série 2230, redução para 1.80, nós. Já estamos com essa velocidade, 2230. Lima Charlie Alfa, controle? Na sua escuta, professor. E vamos tráfego na posição de 12 horas, 4 milhas, mesmo rumo. Mantendo 500 pés no Alfa Serra 50. Quando possível, informe seu estimado para terminal Ilhéus e o estimado de pouso. Lima Charlie Alfa, informará. Controle Hotel Serra Charlie, no Corral da Barra. Hotel Serra Charlie, confirme o estimado de pouso. Estima mais 20 minutinhos, senhor. Autorizado já, autoriza a curva para manter a magnética 330, a proa correta para o nosso. Ok, está autorizado 500 pés, não tem o tráfego informado. O Hotel Serra Charlie tem frequência livre. Boa. Ele é seu, tá 3206. Confere, completo final, chame torre 118, decimal meia dúzia. 8,6, obrigado. Também no localizador ILS completo, passarela 2230. Sente, é uma milha da posição duna, completo final do procedimento, passarela 2230, chame torre 11895. Vou chamar. Muito obrigado, amigão, e até já. Boa. Com, aliás, Torre Salvador, é um prazer estar aqui, passarela 2230. Muito bom dia. O TOA 3216, o passarete 2230, perdão, mantém a aproximação número 2 para o pouso. Ah, sua escuta. É. Alvo, prossiga. Ok, então estimando a terminal 1433 e ponto seguro 1542. 7 graus, Lima Charlie Alvo. O senhor tem frequência livre, não tem um tráfego, vai informá-lo, meu pé de condições visuais. É, tô passando o aumento através do farol. 7. Atente, Mike Juliette Romeu na escuta. Atente aos tráfegos na aproximação da pista no zero. Atrás Salvador, Índia November Alpha, na proa da rotatória, aviso ao carro. 7 ainda November Alpha, aguarda transferência. November Alpha. TOI 2001, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 5, Informe o final do procedimento aí, Lens X-Ray. 2000, nós vamos 5 reportar ao final X-Ray, então é 001. Salvador, olha uma chave alfa. Prossiga. É a possibilidade de estender para 2500 pés até Porto Seguro? Ok, suba para... É, mantenha 1000 pés ainda, aguarde autorização. Eu mantive, aguardar. Na escuta. Salvador Approach, Brasília Forte, 5-4. Lima Charlie Alpha, confirma o estimado de, da Terminal Ilhéus, ou o senhor pagou para mim ou não, 423? Aguarde. Airfront 2584. Squawk ident, my arrival, descend at 2 flight level 050 to mid 71015. Roger, descend to 070 1015. Roger. Mike, Juliette Romeo, prossiga. Ok, o senhor vai via a linha do litoral, confere? Negativo, vai na vertical da panela. Certo, o senhor prossiga para a linha do litoral. Quando possível, o senhor será autorizado direto à paralela. Afirmativo. Está no... Está no... Faz as quintas e vai com o colono. Certo. Controle, autoriza a transferência do Índia November Alpha para a torre? Agora sim, Índia November Alpha, torre 118.95. 118.95, Índia November Alpha. Lima Charlie Alpha, está autorizado 2500 pés, aguardando o estimado terminal Ilhéus. Para prosseguir na descida, o trip 5240. Trip 5240, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 0095. Para 3015. Controle Salvador, azul 4076, transfere, cruzou 200 para 170, perfil da Mari. Dá 3191, chame o centro, 251, alterno 3325. 251, 3325. Azul 4076, aciona a identificação, desse mantém o 060, chegada Mari, ajuste 1015. Teste 060, 1015, ajuste 4076, Mari, perfil. Vemos com o meu colega aqui no nosso equipamento. Minha 741 da web. 50, altimeter 1015 on bump arrival. Ok, 050 on a bump arrival, American 980. Lima Charlie Alpha, controle. Lima Charlie Alpha na sua escuta, como que estima é? Terminal 1447 está autorizado 2500 pés, Lima Charlie Alpha. Autorizado 2500, Lima Charlie Alpha. Travão Salvador, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, não tem um tráfego a informá-lo. Se tem frequência livre, mantenha-se com os visuais no pés. Oi, se tem um tráfego a informá-lo, é o Alfa Victor Juliette, próximo ao aeródromo de Veracruz. Centro do tráfego, para. Sou em Salvador, Índia November Alpha, na final de 3 milhas. November Alpha, tá... Tem condição de agilizar para o pouso? Afirmo, Índia November Alpha tem condição de agilizar. Ok, tá autorizado o pouso 97, o vento 110 graus com uma dezena de nós, QNH 1015, agilizando na medida do possível, ok? Autorizado o pouso, Índia November Alpha. Para prosseguir na descida, 5240. Confere 2000 pés, está autorizado, ajuste de altímetro no 0, no 5. Informe o final do procedimento LS X-Ray, iniciando redução para aproximação. Gente, iniciando a redução, descendo para 2000. 2000, chama agora o solo 121-9 para o táxi. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado, senhor. Vai chamar solo? 219. Obrigado, até mais. Solo Salvador, muito boa tarde. É o passaredo 2230. Passaredo 2230, boa tarde. Táxi Alfa e Juliette, remota 1 no 4. Alfa e Juliette, remoto no 4, passarei 2230. Papapá, mais 17 Romeu, está no Costa Azul, assim que autorizado, ingresso na vertical da Avenida Paralela, na altura do Parque de Pituaçu, mantendo 500 pés, condicionado ao tráfego. Ok, seria para a da presente 060? Afirmativo. Torno de quantas milhas mais? 3 milhas? Aproximadamente. Ok. Prossiga, Max Leto Romeu, irei acompanhar seu tráfego para não interferir com a aproximação da pista no zero. Autorizado da presença, interferir com a final do no zero, Romero. Então, 8.011. Curso localizador, trip 5240. 240, Henderson para aproximação, chame Torre Salvador na frequência 118.62. Corrijo, 71895, trip 5240. Confirme 1895. 71895. Gente, até daqui a pouco. 2584, fly head do no intersection. Eu fly direct to no intersection, 2584. Trip 5240, mantém a aproximação, guarde pista ali, para o pouso. Guardando. Bono 941, na sua identificação, desse mantém 070, ajuste de altímetro no 0, 15, chegada a Mare. Chegada a Mare, desce ao 070, 941. Lima Charlie Alfa, controle. Frequência livre, não tem um tráfego informado. Quando ingressar o controle Ilhéus, o senhor irá chamar o mesmo na frequência 120.1. Controle, papapá, mais silêncio, meu. Prossiga. Solo 121.9, tenha uma boa tarde. Já liberou, chama 219, graças a 8001. Continuando ao tráfego, mantendo o máximo 500 pés. Sente. Sente, tem uma aeronave para ingressar no pátio principal, só um minuto para iniciar o curso, 6741. O quê? Olha, tá 8001, liberou na sua escuta. Então 8001, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, porta 10. Alfa Juliette para 10, tá 8001. Web 6741 coordena com a equipe de pátio após a passagem do Airbus da TAM na retaguarda ingressando no pátio, está autorizado iniciando 07, chama táxi. Após o TAM azul, a gente iniciou 6741. Da 229, descendo ao 060 para 076. FK37 tem ciência da informação ATIS? O senhor está autorizado para a posição MARI para interceptar a chegada MARI, FK37. Afirmativo, o senhor irá voar a posição MARI para interceptar a chegada MARI. O contato radar estabelecido a 57 milhas do VR de Salvador.